Rochelle está na posição 1 do pote 1 e quer ir para a posição 9 do pote 3, não é isso? Afirmativo, pote 1. Ok, pode dar início ao reboque, aguardando para adentrar o pote 3. Positivo, não informará não. Boa noite, parceiro 2226. Autorizado Alfa, Juliette, parte 3, a posição informada pela Infraero é número 2. Quando lá, tem de sinalizadores. Alfa, Juliette, parte 3, posição 2, 970 ao controle, desça para 5.000, ajuste 1.0 no meio e vou ir para a Duna, PLS. Ah, beleza, 5.000 Duna, vou 970. Positivo, 1.0, vamos bem. Boa noite, controle Salvador, Oxané 6313, decola na sua escuta, 1510. Oceano 313 é o controle, contato radar. Zona 3. Mike Alpha Charlie, pode prosseguir até o pote 3, agilizando a medida do possível em forma térmica. Positivo, agilizando a medida do positivo, até o pote 3, considerando. Portugal 019 control, you are clear to off arrival with the altimeter 1016 descending at 24,000. Descending at 24,000, off arrival, descending at 1016, abort Gal 019. Zona 78, Salvador, desça para 6.000, Rui Duna para o ILS com ajuste no 010. 170 da Gol, desça para 2000. O Gol 1970, voando Duna, descendo para 3000. Duna 3000, Gol 970. Gol 1170, descendo para 2000. Luciano 224 é o controle. Ajuste 1096, desça para 7000, direto Duna para o ILS. 7000, direto Duna, 6224. Foda, Gol 1726, com a informação 90. O 1723 é o controle, a chegada é a BOMF, desça para 5000 com 1016. 5016. Novembro, nota 4. 305, Novembro, confere, autorizado para Recife, nível 330, prossegue na Upper Wish 58, decola da 1-0, curva esquerda após, com perfil Pulca, Jama após Aracaju, acenando transponder 5461, e o controle 120, decimal 80. Confirmando o transponder 46. 5461. Visão para Recife, nível 330, aerovia para o risco 58. Decora da 1-0, saída PUCA. Transponder 5461 e controle 208. PUCA, G, Maracaju. Correto, chama pronto. Coisa meia dúzia, puxa back aqui no meio. Vai chamar. Portugal 019, reclient you 3000, speed should be 220 knots for traffic coordination. Zero on beat off speed 220, Portugal 019. O 1970, desça para 2000. 2000 pés, 1970. Luciano 6313, chame Recife, frequência 1251. 251 com Recife, chame 6313, obrigado, boa noite. Boa. O 3178, desça para 4000. Desça para 4000. No 6224, desça para 6000. 6000, olhando a. 1170. Dona localizador em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre. 1186. 286, obrigado. Livre aproximação ILS. Autorizado ILS, voo 970. A Portugal 09, diz you be a vector to intercept localizing, complete the ILS approach. Red heading 240, descending until 2000, your limit is localizer, Portugal 09. Left heading 240, vectors ILS, runway 10, Portugal 09. A right heading 240. And Salvador approach here, Portugal 09, confirm to be down 3,000 feet or 2,000. Okay, you are clear to 2,000 feet. Portugal 09, clear down 2,000 feet. Boa noite. Então, número 4, para pouso. Go 019, left heading 200. The next heading will be to intercept the localized course. Left heading 200, copy. Airport Go 019, copy to end, thank you. O 3178, início de detonação, esquerda, proa 035, desça para 2000, tem como limite o localizador. Portugal 019 to the localizer, left ahead 140, report established. Left heading 240, call established, ILS number 10, Portugal 019. Go 1970, 3 milhas para o externo em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre 1186. 2869970. O 1723 reduza para 220. 220, sim. Salvador está 3305, com meia dúzia, puxa o equipamento. Pegando a equipação, ela volta para trás, 3305. 5. Foi na proa 040, está limitado pelo curso localizador, está seguindo a aeronave da TAM, 9 milhas à sua frente. Câmbio! Esquerda 040, limite localizador descendo 2000 com 1016, limite ao lock 6224. Chegou 019, established localizer runway 10. Roger, you are clear to the ILS approach, Portugal 09. Made ILS, Portugal 09. Boa noite, Gol 1970, ingressa na África, a porta antes do limite. A porta antes do limite, Gol 1970. Então 3178, direita 080 para o localizador, chama estabilizado. Direita 080 para o localizador, reportar a estabilização 3178. Portugal 019, contact the tower, frequency 1186 for landing instruction. 186 at Portugal 019, boa noite. Boa. O 1723, vetoração para sequenciamento, direita proa 245, falha de comunicações, Luiz Simbra, magnética 1110. 245, falha de comunicações, Simbra, pela 240. Positivo, prossiga descendo até 3 mil pés. Desce 3 mil. Oceano 224 com a bela ilha de Taparica à frente, vamos girar à direita, curva à direita para o 080 para o localizador em descida para 2000, chama estabilizado. Direita 080, 2000, chama na área estabilizada, está visual com a bela Itaparica aqui. Prisão 78, 4 milhas para o externo em aproximação, reduz a cheque o trem, torre 1186. Já 9224, visual com a Bahia de todos os santos, interceptando o localizador. Oceano 224, livre LS, aguarde transferência. Guardando transferência, pedra 24. Gol 1723, esquerda pro 190, desça para 2000, limite ao localizador. Esquerda 90, 2000, limitado pelo lote, gol 1973. Positivo, tá seguindo o Fokker 100 da Avianca Oceaner. Gol 1917 da Novamba, este é o controle Salvador, segunda identificação. 3. Posição 3, posição 3, gol 97. Tato radar, afastado de Salvador 58 milhas. Rui Mário para chegada Mário, pista 10, ajuste 1016. Para 5 mil, ajustado. Gol 1723 está sobrevoando a bela ilha de Itaparica. Curve à esquerda, pro 120 para o localizador, desça para 2000 e chama estabilizado. Ok, 120, chama estabilizado. Positivo, é uma boa pedida, então façamos o seguinte, eu vou lhe autorizar a descer para 4000 e partir para o Serra Vito 368, câmbio. Oceano 6224, 4 milhas para passagem sobre o marcador, reduz a cheque o trem, chame a torre, 1186, câmbio. Então agora 18:30. Muito obrigado, até daqui a pouco o controle de Aracaju, melhor da espada. Um abraço. 970, Juliet, para parte 3, depois está informando pela esfera número 5. Quando lá tem que sinalizador. Gente, parte 3, talvez a posição 5970. Gol 1723 está 9 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo, número 3 para pouso. O Avianca Oceanair, 8 milhas à frente. Reduza o cheque o trem, chame a torre. 1186, gol 1723. Boa noite, passa a torre, ó. Boa noite. Boa. É Portugal, 019. We'll call you, approach it too late, Portugal, 019. Fiz 178 da passagem ao Portugal, após ingressar a Alfa e a portante do Juliette. Esse pega o Portugal, Alfa e a portante do Juliette, está 3178. Zero one nine approved the Juliet May April stand 11. Pay attention, follow car A Bing 806. Roger, and approved Juliet May April at gate 11, approval 019. Olá Salvador, muito boa noite, Sané 6224, Libramos. Boa noite, Sané 6224, ingressa na Alfa e reportante da Juliette. Ingressando na Alfa, reportante da Juliette, Sané 6224. Portão 78, Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, portão 6224, Juliette, portão 1. Juliette, portão 1. Oxané 6224, obrigado. Salvador, boa noite. Gol 9723, Librona, seu escuta. Fala 723, ingressa Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, por 4, 7223. Rumba 1-1, desça para 2.500 pés e voe para o Serra Vitor 366, câmbio. Boa noite, Otan 3305. 3305 é o controle, meu cordial, contato rodando. Cordial, bem, de quando possível para o Aracaju. Anotei. Encaminha sua solicitação ao melhor centro de controle do Nordeste e recebemos a informação que o senhor tem que manter a saída. Tá ok, sem problema, vamos manter a saída. O 3305. Rumba 1-1, está autorizado aproximação ILS Whisky. Autorizado ILS Whisky, Rumba 1-1. 168, este é o controle Salvador. Vamos ajustar agora. 1096, descer para 3.000 pés. Voa direto Duna para aproximação ILS. Câmbio. 3.096 para Mano Duna, 8 metros. Rumba 1-6, aproximação para pouso, reduz o cheque 3, chame a torre. 1-186, corrijo, rumba 1-1. Rumba 1-1, 118-6. Então, 3305, chame Recife 1285. Confirmando 12685 aí. Positivo. Muito obrigado, uma boa noite. Voo 1868, desça para 2.000 pés, está autorizada a aproximação ILS, está voando sobre a água. 22.000, autorizado ILS-3, droga autorizada 9.000. Chicken. Change, I'm going to copy. Autorizado Fortaleza, nível 2 do 90, da cola da 197, curva esquerda após, cumpre perfil Momo, após voa código, acionando transponder 5455, e o controle da perinha 120, decimal 80. O que está correto, confirma por gentileza para ver? 06, 06, sim, de treinamento táxi da classe 14, em 1918, decimal 6. Oceano 6212, procedente do Galeão, equipamento Airbus, meu cordial. Vamos ajustar agora 190 no meio, descer para 4000, voar direto Duna para o ILS, câmbio. 10 16, 4000 Duna, obrigado, 6212. Salvador. Muito boa noite, Oceano 6224. Senta, informação November. Aracaju no 230. Oceano 6224, agora acabou, por gentileza. Aguarda a copa, Oceano 6224. Oi, de aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre, 1186. 26 graus, 1868. Quanto será a cota, senhorita? Minha cena é 6224. 3 Aracaju, nível de voo 190, decolada 190, curva esquerda após. Compre o perfil Pulca, jama após Aracaju. A cena transponda 5465 e o controle em 120-80. 10 autorizado também, o ILS está 42 milhas e meia para dor. Autorizado 2000 pés, ILS autorizado, Oceano 6212. 0, primeira curva esquerda, Cuca, Yamo, em seguida da Caju. Transponde 5465, chamada controle novo, 120, chama 8. Correto, chama pronto, portão 1, puxa acionamento. Chamada quando pronto, obrigado. Controle Salvador, Papatango e Yankee-Tango. Yankee-Tango, contato radar, vindo para o 210 na saída Momo. 210, saída Momo, Yankee-Tango. O Yankee-Tango está livre de restrição? Controle, confirme o Skank Tango livre de restrição. Skank Tango livre das restrições. Livre das restrições, extensão para 210, Skank Tango. Prossiga. O Skank-Tango está em missão de transporte de enfermos. Solicita quando possível proa direto do destino, coordenando com o centro. Direto para Fortaleza, eu solicitei ao centro. Direto para Fortaleza, o Skank-Tango, grato. Cliente agora para o 02968. Vista, o 62112. 62112, chame Torre 1186. Torre 1186, 6212, boa noite.